Pode voltar pra casinha, Arthur. Obrigado. 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Ó, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho, pela sua audiência em toda a programação da grande rede Atlântida. A gente fica muito feliz sabendo que pessoas como você dedicam tempo na nossa companhia. É ou não é, Maurício Amaral? Claro que é. Que beleza. Estamos chegando agora às 6 da tarde com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. Fala aí, Pedrão Esmanioto. Tudo bem, querido? E aí, tudo bom? Pedro Esmanioto trouxe uma galera com ele aí. Trouxe o Antônimos. Olá! Trouxe o Zacarias. Trouxe quem mais que trouxe? O Alcemar. Trouxe o Joel. Que beleza. Aí, muito bom. O resto da rapaziada do Pretinho tá acabando a reunião ali fora, mas já tá entrando. Todo mundo chegando aí, todo mundo tem coisa mais importante pra fazer nesse momento. Assim. Né, Porazinho? Não tenho nada mais importante do que esse programa pelo qual eu dou o sangue, dou duro, faço o que posso por esse programa, não tem nada mais importante, até minha família, não, minha família é mais importante. Isso, então você tá ali agora no teu lugarzinho, certo? Que bonito. Fala, Davi Coimbra! É. Não temos quórum pra cantar pro Davi Coimbra. Oh. Infelizmente, não temos quórum. O Pinho e o Potter vão se atrasar. Ah, vão? Estão juntos? Decidiram se atrasar. Decidiram se atrasar hoje. Juntos, tá bem. É, motel, né? Agora já somos 4 aqui, podemos cantar a musiquinha da Estrela Móvel, que é o Davi Coimbra, o homem da zero hora, o homem dos shows cremosos, das letras e das mulheres. Davi de Coimbra, Davi de Coimbra, Manga, Davi de Coimbra, Goiaba. Muito bem, Davizinho. Davizinho, que aliás escreveu um sensacional texto sobre o jogo de ontem, já está em seu blog, li lá no blog, sensacional texto sobre o jogo de ontem do Grêmio e Flamengo, hein, Davi? Do jornal? Do blog. Tá virado aí? Não sei. Do blog. Ah, é proposital. Bem legal. Muito bom. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até às 19 horas. Uma nevasca inesperada nesta época do ano provocou a morte de pelo menos 11 pessoas e deixou mais de 3 milhões sem energia elétrica no domingo. Nos Estados Unidos, isso foi ontem, cerca de 60 centímetros de neve caíram em algumas cidades do Nordeste americano durante o fim de semana, desde Maryland até Maine. É que fica bem no Maine dos bem Estados Unidos. Bem no Maine, né? No Maine ali é uma loucura. 60 centímetros? 60 centímetros de neve, né, Zacarias? Zacarias já viu isso, o Mussum, a senhorinha foi viajar e falou pro seu marido, ai, peguei 60 centímetros de neve. Quando voltou. Aí durante o resto do ano, o marido achou as fotos do neve. Neve. Nas coisas da mulher. O famoso nego neve. É o nego neve. Famoso nego neve. A UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre ficará bloqueada até o dia 17 de novembro. E aí, como é que faz? O motivo é que um menino de 2 anos e 7 meses foi diagnosticado com varicela. Segundo o hospital, a medida atende determinações da Organização Mundial de Saúde para proteger outras pessoas do contágio. Ah, tá. Entendeu? Sim. Vai ficar interditada, então, no caso. Não é fechou por algum problema. Mas não tem problema. Como desinfectar, não sei o quê. É, acho que é isso que vão fazer nesses dias, né? Mas demora tanto assim. Demora. Que vão precisar da UTI pediátrica. Pois é, Maravilha. Não tem tanta vaga assim, já que vão voltar. Hospital de pronto-socorro. Vai levar pra onde? É. Ele sabe o que faz, Maurício. É, mas eu acho que a gente não pode discutir com quem sabe sobre esse assunto, né, Amaral? Mas eu gostaria de me revoltar. Pode te revoltou hoje já contra alguma coisa, Amaral? Não, é a primeira agora. É a primeira revoltada. O motivo é sensacional. Tu consultou com o teu psiquiatra essa semana? Ainda não. Passou? Não. Tu tem ido com frequência? Faz 15 dias que eu não vou. 15 dias que tu não vai. Essa semaninha seria legal, tem feriadinho no meio. Bom, amanhã, né? Amanhã é um dia bom de ir. Como é o nome dele? É Dr. Arno, né? Porque tu quer saber, hein? Não, porque... Sabe como é que é? O Dr. Arno te vendo com frequência fica bom pra todo mundo. Uma sorveteria da rede Bob's foi assaltada em Ingleses, aqui em Floripa. O criminoso chegou no local, no centrinho do Ingleses, apontou a arma pro atendente e pediu o dinheiro do caixa, aproximadamente R$500. Em seguida, fugiu a pé em direção à praia. E até agora ninguém foi preso suspeito do crime. Mas que loucura isso aí, né, Magnata? Bateu no centrinho, cara. cara. Que loucura isso aí, Magnato. O cara tá lá no centrinho do Ingleses. Tranquilinho? Né? Bem tranquilinho lá no centrinho. Quando vem, vai tomar um milkshakezinho. E é bom aquele milkshakezinho, né, Magnato? É bom. Sabe que eu geralmente, quando eu vou, tomo uns três. Milkshakezinho do Bob's, né? É sensacional. Eu tomo uns três, um atrás do outro. É, mesmo, né? Vários sabores. É muita vontade, né, Paulo? Muita vontade. É. Eu adoro doce, né, Magnato? Certo. Adoro docinho. Aquele supermercado que tem ali nos Ingleses, que fica aberto. O Imperatriz. 24 horas. 24 horas. Sim. Ao contrário daqui de Porto Alegre, que eu acho que não tem nenhum super 24 tinha horas. Tinha um no Iguatemi, mas não tem mais, eu acho. Não tem. O super 24 horas em Porto Alegre não tem mais. Aí é o seguinte, como nós fomos 10 anos seguidos pra Praia Brava, seguidos, sim, consecutivos pra Praia Brava, então a gente tinha um programa, né? Chegamos 5, 6 horas da madrugada. Dá uma banda no super. É bom. No Bob's do super e pedia... Um milkshake com ovo maltine, é o melhor. Clássico, olha, absoluto. Sabe, repõe as forças, né, cara? Sem dúvida. Restaura. Regenera. Ainda mais essa hora da manhã. Um abraço pro meu querido Pipe Beer, lá da Milkshakers. Grande magnata. Esse mulheres sim, magnata. Usam mais o cartão de crédito, Potter, do que os homens. Não é novidade, né? Eles preferem o cartão de débito. Sim, bah, é melhor. Isso é uma carteira. Sabe por quê, melhor, né? Pagar à vista. Porque Não tem porquê. 31% das brasileiras preferem fazer compras com o cartão de crédito contra os 22% dos homens. A situação praticamente se inverte quando o assunto é cartão de débito. 23% entre as mulheres e 30% claro, entre os homens. Se o homem tem a grana, ele fala, ó, e compra. Comprei, meu, porque eu tenho isso aí, dinheiro sobrando. A mulher diz, eu vou comprar que depois ele paga. Mas assim, se você está em crise no seu casamento, dê um cartão de crédito para sua mulher. Vai melhorar, pelo menos durante uns 30 dias. Sim, vai melhorar para ela, né? Vai melhorar, mas de repente pra ti também, né? Vai amenizar a situação. Vai ter que pagar, né? Uma hora vai ter que pagar. Mas paga, mas fica tudo bem. Na verdade, o massa seria sempre o cara gastar com débito, né? Eu vou fazer eu vou me mudar agora uns tempos no Brasil. É que o débito... Não, tu não vai te mudar. Tu vai viajar, né? Pra passar um tempo fora. Tem que viajar. Isso, vai viajar, Potter. Todo mundo viaja. Uns vão mais longe, outros menos longe. Pode morar no exterior. Um tempo morando no exterior, né? Quanto tempo? Uns 30 dias, acho. 30 dias morando no exterior. Aí, São Francisco, Califórnia. E aí vai voltar outra pessoa, né? Tu vai ficar 30 dias... Em San Francisco. Vai rolar. Morando lá. E aí, por que tu vai ficar 30 dias em San Francisco? Primeiro inglês. E aí, é uma cidade espetacular, né? E vou ficar no bairro Castro, que me disseram que é um bairro muito legal, assim. Sim, é um bairro de pessoas elegantes. Tipo... Mas voltando, focando no assunto que a gente tava conversando aqui, Glenho. Cartão de crédito pra mulheres. Existe um cartão pra quem viaja que é demais, cara. Que é um cartão, tipo, como se fosse um telefone celular a cartão. É o Traveler Money, né? É o antigo cheque viagem. Exatamente, que tu carrega esse cartão no teu país, né? Com dinheiro, assim, sei lá. Obrigado. $1,000, $1,000. Mas toma cuidado que nem todo lugar aceita. Aonde tem as principais bandeiras, sim. Não vai atrás. Cara, eu viajei, eu já morei, Maurício, em 4 lugares diferentes. Nessas 4 cidades aí. É uma experiência de vida. Todos os lugares. Eu escolhi a bandeira Visa, que é uma bandeira que tem bastante. Ah, muita experiência. E o Visa, onde tem a bandeirinha Visa lá, passava. Fiz uma merchandising espetacular. Na verdade, tem bandeira Visa e não aceita, por exemplo. Sabe que eu ando sempre com esse cartão de viagem, né? Cartãozinho de viagem, tu tá sempre na minha. Pra quê, Pause? Porque eu gosto de viajar muito, né? Eu sou velho, mas gosto de viajar. Viaja muito, Pause. Sabe como é que é? Tá bom, obrigado aí, Pauzinho, pela tua participação aqui, aliás. Pauzinho no sentido. Não vem com essa. É carinhoso. Pauzinho é o filho dele. Pauzinho é meu filhinho. Tá bom. E Pause. O Pauzão, o pai, conhece o Pauzão, o pai dele? Sim, conheço. Seu Pauzão. Tá ali. Vai, o cheiro e o perfume do Pauzão. E aí, Pauzão? Magnata, como é que tá? Tudo beleza? Legal falar contigo. Me bati aqui. Conhece o Peter aí, Pauzão? Tô meio atrapalhado. Legal. Grande Magnata, dá um abraço aqui. Olha aqui, Pauzão. Legal que tu chegou, porque eu tenho que falar um negócio. Teu netinho tá com um problema no colégio. O que houve? O Pauzinho tá dando problema lá no colégio. Esqueceu de ir na prova. Chegou uma cartinha hoje da diretora. Temos que ir lá. Vamos resolver essa treta aí com o Goleiro. Família. Tá bom, vocês resolvem os problemas de família de vocês de casa. Deixa. Tá bom, a gente segue aqui o programinha. Beleza. Tá bem? Hoje não temos nem o Girina, nem o Girimum pra fazer os platos do dia. Tem o Fausto aí, galera! Do dia do Pretinho Básico com a grande fera, o glorioso e o que melhor faz os platos, Fausto Silva. Olha aí, obrigado, garanção, coração. 18 e 10. Ué? 18 e 10. Passou da hora. Passou do ponto. Vamos ver então. 10:33, a gloriosa Valesca Popozuda manda mensagem de apoio a Lula. Ô, oh, Lula, hein? Tá bem, agora Lula. Agora vai curar. O cara, imagina, o cara conhece a Vanessa, a Valesca. Valesca. É assim. Aí tu tá conversando com ela, troca o telefone, aí tu bota aí, Valesca Popozuda. Sim. Aí tu tá em casa, olhando o Faustão, né? Aí chega um SMS escrito Valesca Popozuda e a tua mulher vê. Sim, eu imagino a Dona Marisa agora, o Lula. A Dona Marisa agora ouvindo essa manchete. É, exatamente. Né, e olhando pro Lula e perguntando da onde que ele conhece a Valesca Popozuda. Eu acho que uma mulher, qualquer mulher de um homem que tem a idade do Lula, a disposição do Lula, o histórico do Lula, se a Valesca Popozuda ligar pro cara e se oferecer pro cara, ela tem que se orgulhar desse cara. Tem que se orgulhar. A mulher dele. A mulher dele tem que se orgulhar. Porque é um homem ainda na plenitude. Das suas faculdades. É. Sim. Da sua educação física. 12:11. 12:11 era meio-dia e 11. Meio-dia e 11. Simpático, como sempre, a grande fera Alexandre Borges tira fotos com fãs em aeroporto. Esse é gente boa. Grande fera. Gente boa. Nadador aquele? Não. É o marido ator. Da Julia Lemert. Não, tu tem que saber. Tu fala que todo mundo é o melhor ator da geração. É o maior. Ok, falei a Neila. Tá meio desanimado, o Faustão, hoje? Tô com um diarreia. Acordou cedo. 14:50. Acordou cedo, Faustão, hoje. Quer uma diarreia, bicho. Diarreia, bicho. Uma garrafinha, quer uma garrafinha d'água? Não, obrigado, bicho. Garrafinha dá problema. 14:56, Rafael Calomene. Surfa na Costa Rica, galera! Onde? Costa Rica! Isso é uma viagem de rico, né? Isso é legal de fazer, cara. Não é tão caro. Não disse que é ruim, para você. Mas não é tão caro. Não é tão caro quanto tu imagina. Ah, é barato ir pra Costa Rica. Não, é caro, não. R$200, isso vai e volta. Custa mais, surfa e custa mora mais e ir pra São Francisco. Claro, custa mais. Ficar 30 dias pagando então, um curso de inglês. Não fica falando da viagem dos outros. Vocês estão bem, guris? Não, definitivamente não. Eu vou ser obrigado, já falei aqui. Nós estamos só discutindo um assunto normal. A tirar um de vocês do programa. Nós estamos discutindo. E eu vou contar com a ajuda da audiência. Não, não faça isso. Chegou o momento. Não, eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Não, eu não acho justo daí. Eu não acho justo que tu saia. Eu sabia que ele ia fazer. Viu meu caráter? Eu falei que ia sair, tu ficou bem quietinho. Isso aí é legítimo se fazer de vítima. Nós vamos fazer o seguinte, tu vai sair em férias quando, Potter? Eu queria até pedir desculpas pra audiência por estar lavando essa roupa suja aqui, mas tu vai sair em férias quando? Eu trouxe uma banda pra fazer um show da minha despedida de trabalho, que é o Pearl Jam, né, na sexta-feira que vem. Então fala direitinho o nome da banda que tu contratou. Pearl Jam. E antes o Ringo também, o Ringo toca na quinta. O Ringo toca na quinta. Fala direito o nome do Ringo. O Ringo. O Ringo toca na quinta, o Pearl Jam toca na sexta e no sábado eu embarco. Tu embarca no sábado. No sábado, Tá, então Já convido as pessoas pra ir no aeroporto lá. Eu vou estar ali no Tu trabalha a próxima semana e a outra semana, é isso? Mais ou menos. Essa e a outra, isso. É. Essa semana até sexta e a outra até sexta. Mas eu não quero falar da minha vida particular. Não, cara. Ok, é que eu vou dar uma chance, eu não vou tirar nenhum de vocês do programa até lá. Aí tu vai, goza as tuas férias lá na Califórnia. Ah, vai ser uma... E então, quando tu voltar deste gozo desenfreado de férias... Aí eu saio. A gente avalia. Eu prometo voltar com novas roupas. Tá bem. E uma nova maneira de ver. Novas tendências. Faustão, continuando então, Faustão. 16:23. Fernanda Rodrigues vai a restaurante. Ah, não. Tá fraco. A produção botou isso pra ti? Tá feio. Essa é uma manchete. Tá fraco. Vai a restaurante. O que ela foi fazer lá, Faustão? Foi comer um lanche. Foi tomar um lanche, né? Um lanchinho, galera. E agora? Olha aí, Alexandre. Às 7. 7 minutos e nada mais atrás. Era 18:07 e o glorioso Fábio Assunção circula pelo aeroporto de São Paulo. Tá, ele tava meio perdido. Tava meio assustado também. Tá bem, tem assustado. Tava impaciente com o atraso. É que ele é hiperativo. Atrasou. Muito obrigado aí, tá, Fausto Tadinho, Silva? Papinho. Fica com a gente mais um pouquinho aí. Vai, Potter. Duas rapidinhas aqui, tá? A primeira é o Jonathan Sheffield, que fala que eu sou pé quente. Eu, Potter, tá? Eu visitei a Mostra Tech lá em Novo Hamburgo, até mandei um abraço pra rapaziada aqui. E aí o grupo dele, que fez o projeto Big Bike Solar, que é uma bicicleta que funciona com a energia do sol. Sim. Uhum. Né, como diz o nome, eles venceram. Levaram o primeiro. Tem como pedalar, tem como receber energia elétrica pra andar nela, com o motorzinho, e também receber a energia solar pra andar. Massa, né? Uma gurizada que tá começando. Criativa. Na vida, eles ficaram em primeiro lugar na área de engenharia elétrica. Um abraço pra eles. Mas como o grupo era ele, o Kaique e o Thales. Eu lembro dos guris lá. Um abraço pra eles. Mas eu visitei mais umas 8, 9 estandes que perderam, né? Então eu não sou pé quente, né? Foi só uma coincidência. Pois é. E o Thiago Machado de Joinville diz o seguinte: joguei FIFA 2012 no PlayStation 3. É tão realista, que até no jogo o Corinthians é ajudado pela arbitragem. Muito bom! Quem tá falando é o Thiago Machado, corintianos, tá? Boa, salve Thiago! Salve o Corinthians, o campeão dos paulistãs, eternamente, sempre ganhando os paulistãs. É lindo esse hino do Corinthians, né? É o cara da tupa se empolgou. Vai, Davizinho! Eu estive agora lá na Feira do Livro. Steve McQueen. Estive lá na Feira do Livro. Certo. Como é que tá lá? Tá legal? Tá bem bacana. Botadaço. A praça ficou bonita? Tá bonita. Tá melhor distribuída? Pô, impressionante que não choveu na Feira do Livro, né? Não choveu ainda na Feira do Livro, né? Nem a feira inaugurou até sexta-feira. Até sexta ou sábado, e nem essa semana que vem não chove também. Que ótimo, maravilha. Previsão. Muito bom. Difícil, né, isso, né? Difícil acontecer isso. Espero que no dia do meu lançamento não chova que também. Dia que é, Davi? Dia 7, segunda-feira. Segunda-feira vai chover. Vai chover, vai chover. Ah, vai? A previsão. Vai. É, deixa eu. É contra mim o negócio. Não. É contra mim. A gente, vou falar com o Cleocum, ver se a gente resolve a tua situação. Qual dos teus projetos será lançado lá, Davi? O meu livro, Um Trem para a Suíça. Trem para a Suíça. Trem para a Suíça. Das viagens do Davi de 10 anos, né? Eu não morei como Potter no exterior, mas viajei algumas vezes. As tuas viagens deste início de século. Isso. Sim. 10 anos da primeira década, né? Do novo século, novo milênio. Sim. Certo. Perfeito. Então eu espero todos os amiguinhos lá. Estaremos. Se não tiver, vai dar problema. Vai dar de novo. Que horas você vai ver? 18h30. Pô, a gente vai estar aqui, né? Ah, é, isso é verdade. Vocês saem e vão pra lá. Eu espero vocês. Pra depois a gente tomar um chopinho. Tá. Então vamos fazer que nem casamento. A gente se encontra direto na festa. Boa ideia. Não vamos lá no casamento, não vamos na igreja, mas vamos direto isso na festa. Aí, isso não, mas aí. Eu espero vocês lá. Não, mas a gente te espera lá na festa daí. Ah, tá bom então. Pois é, aí lá na Feira do Livro, o pessoal da feira todo pedido pra mandar beijos e abraços. Que beleza! O Júlio, que lá da Feira do Livro, o time dele é o Barca Noite Forte, que vai jogar hoje. Já joguei esse time aí. Barca Noite Forte. Já joguei muito tempo. O time dele vai jogar hoje, tá dizendo que é uma partida importante. Né? Do então, certame. Pediu pra que a gente mandasse bons fluidos. Sabe que tem umas pessoas que trabalham, acho que é gurizada mais, né? Que trabalha na Feira do Livro, que eles fazem campeonato de tacobol, cara. Só quem organiza. Eles vão fazer o quarto campeonato de tacobol da demais. Faz muito eu tempo jogava que muito taco bola. Faz tempo que eu não jogo. Eu levei uma vez aquela bola Mercury, sabe? Sim. Na boca, um tacaço na boca, uma vez, pof! Parece que na hora botaram ela amortece, ela não pica. É de infância então o negócio. Lá não tava, né, cara? Jogar taco, cara, é uma coisa que é de infância, né? De infância, né? Tu cria tua mente suja. Pois é. E a Cláudia, a Juliana e a Neiva. Lá da Beco dos Livros também, pedindo para mandar atrás. Beco? Tá? E não é essa mesma Juliana, é outra Juliana. Será que eu devo dizer o nome dela? Melhor agora? Não, né? Se ela pede para não dizer, melhor não dizer. Mas não tá dizendo isso. A partir de agora é a Júlia. Tá. A Júlia, Júlia. Depois de pensar muito em escrever esse e-mail e levando em consideração que não tenho nada a perder, lá vou eu. Uma mulher que não tem nada a perder. Namoro há 7 anos um rapaz que não mora na mesma cidade que eu. Não precisa nem continuar. Já tive a experiência de morar junto 1 ano e meio e não deu certo. Mas ok, seguimos juntos. Meu namoro não é mais como era antes. De uns tempos para cá, adicionei uma pessoa na... essas redes adicionei sociais. Adicionei uma pessoa no Facebook, um cara legal, que também tem namorada. Muito e que legal. Disse estar na mesma situação que eu em seu namoro. É todos, golpe, amiga. Todos dizem. Ora, aí ela bota entre parênteses, ela é malandra. Mentira dele, né? Mas eu fingi acreditar. Boa. Tem mais de 30 essas mulheres. Ele queria sair comigo, mas em 7 anos de namoro, nunca traí meu namorado. Só em pensamento. E além de não trair, eu era totalmente contra a traição. Olha bem o tempo verbal. Eu era. Mas as pessoas mudam, né? É isso, né, Davi? Pode ser assim. Contra alguma coisa, daqui a pouco tu sei. Tu é a prova de que as pessoas mudam, pô. Mudam muito. E pra melhor. E pra mudar, basta o quê, Feta? Querer. Basta querer. Exatamente. E ter motivo pra isso. Ter motivo uma pra mulher isso. Que a gente ama. Sim, dois uma família, filhos. Dois filhos no teu caso. Amigos no programa. Amigos no programa. Né? Né? Tu mudou pra nós, para? Também por vocês. Obrigado. O Porã hoje, além de abstêmio, é um monógamo. Absolutamente monótono. Eu tenho que te dizer que realmente é verdade. É. Realmente é verdade. E sempre foi verdade. O casamento, porém, se caracteriza pela monotonia, né? Assim como a maioria dos casamentos no Brasil. Ah, não tem nada monotonia. Diferente. Não, monogamia não tem monogamia. Nada a ver com monotomia. Nada. Monotonima. Monogamia, é isso que eu queria falar. Quem inventou esse troço de monogamia, eu não sei quem foi, né, cara? Mas tem igual muita gente que segue. Igual o Flanelinha lá, o cara assim, quando é que vai cobrar aí pra botar essa vaga assim? Olha pra minha filosofia! Uma vez eu tava numa fila de banco, né? E aquela fila desgraçada, o cara olhou assim, o brabo é essa democracia aqui. Né, cara? Como demora? Deus do céu. Mas enfim, seguindo aqui o e-mail da nossa querida... Ela parou no era... Não, amor, não tem ela nada era a ver. Contra. Tá, não, depois eu explico aí em casa. Depois de algumas insistidas dele, ai, ai, ai. Resolvi ceder. Ok, afinal de contas era só uma saída, sempre assim. O que mais poderia acontecer? Saímos e eu fiquei com ele. E mais do que isso, uva! O incrível de tudo isso é que não me senti culpada. Olha, e parece isso. Que nem traí meu namorado. Estranho, não? Mas que vá! O mais incrível é que não procurei mais meu namorado. E ele... Procurei, ela quer dizer... O namorado mora em outra cidade. E ele notou. E agora tá mais do que nunca no meu pé, me procurando, me dando presentes, me levando em lugares para jantar. Uma amiga minha me disse que eles sentem os chifres, mas não sabem o que se passa. Acho que olha o absurdo, cara. É o poder das pontas, como se diz, né? Poder do quê? Das pontas. Das pontas. É a antena captando. É. Uhum. Bom, saímos mais vezes, eu e o cara legal, o cara que ele... Sim. Cara legal, forte. E o bom é que bonito. Ele também tem namorada. Olha só, cara. Doentia. Assim ninguém corre o risco de se apegar. Essa mulher é uma cachorra. Calma, Porã. Pessoal, pessoal. Ela ainda vai mudar de bicho algumas vezes, Porã. Peraí. Mas olha só. Ela tá mais uma piranha. Mas eu, sendo mulher, sou curiosa. E fiquei pensando: quem deve ser a namorada desse cara? Era uma amiga. Fui catar no Facebook. E ela ficou com a mulher também. Uma mulher bonita, mais velha do que eu. Um mulherão mesmo. E parecia ser uma mulher muito legal. Comecei a ler as publicações dela no Twitter. Twitter? Comecei a ver que ela era realmente uma pessoa legal, galera. Fiquei com raiva do rapaz. Que cara! Ele trai a namorada dele, meu Deus! Por que ela não merece? Olha, cara, essa mulher é uma doente, cara. Ela se afeiçoou pela mulher que ela tava... Não. Essa mulher é uma doente, cara. E aí, ela diz aqui, segue aqui. Ela começou a bater o arrependimento de eu ter traído ela. Uhum. Olha isso, ela tá traindo o namorado. Ela é uma corporativista. Ela tá traindo o namorado. Tá arrependida pela outra. E tá arrependida. Não, ela tá traindo o namorado e julgando o cara que traiu a namorada dele com ela. E ela quem é nessa história? Pô, que isso, essa mina é uma doente, cara. Não, e tem mais aqui, ó. Tem mais. Tem um amigo em comum com a namorada dele. Liguei pra esse meu amigo e perguntei sobre a guria. Ela é vizinha dele e ele me falou que ele é apaixonado por ela e ela por ele. Sendo que ele tinha me dito que a relação deles não ia lá essas coisas. Eu acho que devia haver uma sinceridade nas relações, diz essa... A começar pela tua, né, miguxa? Fala pra quem tá lá longe lá, fala, tô te traindo agora, hoje, liga eu pra ele assim, agora. Qual é o nome dela, Davi? Como é o nome dela? Serviço. Eu quero dizer pra essa ouvinte que não quero saber o nome... Que chegou a hora de botar o negocinho no ventilador. Atenção, pessoal. Bota no ventilador e cara, tu não pode deixa estar, bombar. Tu não pode estar falando sério, cara. A mina não bate bem da bola, cara. Ela tá criticando o cara porque tem uma guria bacana, uma namorada bacana. Como é que ela sabe, cara? Talvez o cara tenha lá os motivos dele pra querer procurar outra, assim, entendeu, cara? Bom, ela mesma arranjou o motivo, né? Sim. E aí tá criticando o cara, julgando o cara. Deu motivo! Ela disse que o cara é legal, certo? Normalmente um cara legal vai ficar com uma guria legal. Entendeu? E ela só teve uma história com o cara porque ele é legal. Caras legais não traem, Davi. Claro que não. Eu acho que os caras legais são os que mais traem. Bom! Tu te acha um cara legal, Potter? Eu sou péssimo. Que bom. Legal é o Porã. Que bom tu ser assim. Porã é um dos caras mais legais que eu conheço. Eu não sou tão legal assim, cara. Vocês é que acham. Quem acha aqui que o Porã é um cara legal? Eu acho que o Porã é um cara legal. Sim. E aí, Pito, tu acha o cara legal, Porã? Muito. Isso é um sentimento de vocês. Pergunta pra audiência, não é a mesma coisa. E o que eu mais gosto do Porã é que ele tem a capacidade de ficar olhando pra gente, entendeu? Aham. Ele fica olhando pra gente e se dedica pela amizade. Eu sempre procuro... Ele é parceiro, quer sempre fazer com o cara que o cara tá fazendo. Eu sou o cara aqui dessa mesa que aparo as arestas. Terceiro pessoal. Que chego e vejo que existe um clima. Isso é verdade. Um clima rolando na equipe, eu vou lá, falo com um. É, o Porã é o capitão. Lá, é o capitão que se dá com todos os grupos. Eu me dou com todas as vertentes e pensamentos desse programa. E quando eu tava vindo pra cá, vocês estavam falando sobre as relações que o Porã mudou e mudou pra melhor. E ele falou, graças a vocês, meus amigos aqui. Sim. É verdade, amigos que mostram as coisas boas da vida. Claro. É. E aí o Porã tá sabendo aproveitar. O caminho do bem, né, aquele que dá na lata, né, meu amigo? É aquele que dá na lata, que chega e diz aqui, Porã, tu tem que mudar isso. Que não tá legal e eu sou teu amigo e eu posso te dizer. Muito obrigado. E eu quero dizer que a única pessoa que me acompanhou nos meus momentos difíceis aqui nessa mesa foi Maurício Amaral. Muito obrigado, Maurício. Isso aí, muito Porã. Bom. Tô sempre contigo, Porã. Vamos ver aí, Porãzinho. O que tem pra nós aí, velho, no material do trabalho? Piada velha! Piada velha do Porã! Tá ruim ainda, Gilimon? Ainda tô um pouco! Ah, Gilimon, não vai nem fazer o bola hoje. Não. Ainda bem que é uma... Vem fazer o bola hoje? Ainda bem que o Ronaldinho joga só uma vez por ano aqui. É verdade. Açúcar refinado Pinto, ideal pra sua rosquinha. Eba! A dona de casa falando com o homem do açougue. Ó, moço, quanto é que tá o quilo da carne de segunda? É... 4,85. Credo, que roubo! O senhor não tem coração! É, eu tenho sim, dona. Tenho sim, dona. Dá pra fazer 4,50. Ah, minha velha. Cara, olha essa última notícia que chega aqui, ó. Segundo o jornal Extra, uma morena estonteante chamada Graciele. Tô sabendo. Foi Graciele. O pivô da briga entre Zezé de Camargo e Luciano. O quê? Ela é amiga de Zezé de Camargo há 5 anos e essa proximidade entre eles incomoda demais o irmão mais novo dos Camargo. Que é fiel, né? Graciele está cada vez mais próxima a Zezé, que começa a levá-la para eventos familiares. Ai! Então a Flávia Fonseca, mulher do Luciano, não aceita que Graciele frequente os bastidores dos shows. E ela estava lá em Curitiba. A garota de bastidores. Muito triste, Zilu, mulher de Zezé, mãe de Vanessa, viajou para Miami sem previsão de retorno. É. Olha só. Acabar, né? A Zilu subiu no telhado. É. Mas ela tem sido vista frequentemente em boates da cidade americana. A Zilu? Sempre cercada por amigas. A Zilu em boates? Sim. A Zilu foi atrás da felicidade dela também. Mas a Zilu, o Zezé não vai querer se separar da Zilu, porque ele botou todos a boa parte dos bens em nome da Zilu. Fez certo, né? A Zilu é aquela. Fez certo pra família, deixa pra família. Sempre. É isso aí, fez certo. Eu deixaria só pra Vanessa e pra filhinha dela que tá vindo. A Zilu é aquela que se fosse um bichinho era melhor sacrificar? Ganhou de presente pra ti aqui. Vai ganhar uma garrafa aqui pra ti, ó. Ô, Alcemar. Ganhou a garrafa de hoje. Alcemar. Muito bom, Alcemar. Obrigado. Muito bom. Eu não sei, eu não lembro da fisionomia. Mas é muito ruim. Da filosofia. É melhor não lembrar. A Zilu aqui, qual é o número da Zilu? Mas os filhos do casal Zilu e Zezé estão apoiando muito a mãe neste momento delicado. Porque o homem é isso, né, amigo? O homem é exatamente isso. Em algum momento, ele vai lá, constitui família, apaixonado, amando, constitui família com filhos, patrimônio. Aí aparece o quê? O quê? Um rabo de saia. Aí o que que o cara faz? Sai correndo atrás do rabo de saia e caga pra família. Acontece muito. Esquece por a família. Mas esquece a família de ir embora e nunca mais ligar. Nunca mais voltou! Nunca mais ligar pra família. Tu acredita, cara? Quantas histórias vocês conhecem com este tema? Cara, o Zezé precisa de histórias pra contar nossas letras. Pra compor. Porque todas as dor de corno do Zezé foi o Zulu que deu. A canta. Não, não! Claro que não! Mas tu não lê as letras dele? Não, não é claro que não! Eu não acho que, sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu acho que a Zilu, na verdade, foi. Todas as letras se fizeram pela impossibilidade dele viver aqueles anos. Ele olhava pra Zilu e ficava pensando. Exatamente! Mais ou menos isso. É o amor. Porque ele, Azilu, é o amor. É o amor. Mas vamos cuidar pra não ficar falando da família Camargo, né, gente? Por favor. Não, é verdade. Outra, a cantora Vanessa também está muito chateada com o pai. Eu acho que os filhos, é muito fácil falar, né? Mas os filhos têm que enxergar numa situação dessa os dois lados, né? Porque tem uma hora que daqui a pouco o relacionamento pode acabar. Eu acho que só que o Zezé tem que saber acabar. A dica que eu dou pra família Camargo, né, é que o Zezé tem que saber acabar. Chega pra Zilu e fala assim: Zilu, tem uma morena gostosa que tá indo nos shows, acho melhor a gente se separar. Fico com metade da fortuna que eu conquistei sozinho, fazendo show e letra sozinho, enquanto tu só ficava na cozinha. Não, não, não, não, não. Ela tava cuidando dos filhos em casa. Enquanto ele tava lá fazendo showzinho e se refocinando nos camarins da vida com as fãs. Eu queria ver esse showzinho. Enquanto ele tava lá, né, Davi? Nos camarins da vida com as fãs. Eu nunca tive. Onde é que andava Zilu? Aonde que andava Zilu? A Zilu tava em casa, cuidando da família, costurando, cozinhando. Agora tá em boates. Em Miami, né? Em Miami, mas bem longe. Deixa a Zilu. Em boates, Fetter. Cara. A Zilu vai emagrecer. Ô, cara, já tô... Não, não tem o que fazer. Não tem o problema. Se a Zilu é como descreveu o Alcemar. Camargo. Será que ela vai dar sorte lá em Miami? Eu acho que ela daria mais sorte aqui, Miami, cara. Não, mas a Zilu, ela é simpática, gente boa. E o problema da Zilu é a rima dela. É gente boa. A rima da Zilu é pior. Mas enfim... Isso me faz deixar pendurado para o próximo bloco um e-mail chamado Mulheres Caras versus Mulheres Baratas. Deixa eu mandar um abraço pro jurídico da RBS que a gente acabou de conseguir um trabalho para eles. Tu acha mesmo? Certeza a gente quem, cara? Porã? Então é o Porã que acabou de conseguir. Não, eu não consigo nada. É o grupo, ninguém, né? Cara. O grupo, eu penso no grupo. Quando eu acerto, eu falo pelo grupo. Quando eu erro, o grupo tem que arcar com as consequências. Ah, é, Porã. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Primeiramente, um elogio. Não há em nenhum outro estado brasileiro e quem sabe no mundo um programa com tanta alegria, irreverência, informação de todo tipo, prestação de utilidade pública, comentários diversos, imitações e personagens malucos. Vocês são imbatíveis no que fazem. Capaz, cara, sério. A gente se diverte, dá risada aqui só. Tem uma meia dúzia melhor que nós. Então, com muita tristeza, vendo 96 LPs de vinil. Ó, porra, vai lá, meu. Os bolachões da minha coleção dos anos 80. Ah, isso eu tenho 99% muito. 99% do acervo do parceiro aqui é dos anos 80 e a falta de grana pra pagar as contas. Manda a listinha, manda a lista dos discos para pora@atlantida.com.br. Faz assim, ó, manda tu um e-mail pra ele para Zé... Não, mas é mais fácil, né? Zé Perecin. Ah, o grande Zé Perecin. O grande Zé Perecin. Que beleza, Magnata. Perecin com C. Sim, sim, Perecin de Perece. perecin@hotmail.com. Legal. Tá pedindo 300 mangos na coleção de vinil. Quanto play? 96. Ah, é, se os discos estiverem bons. É, não, mas pô, mas de que é coleção. Se for bem conservado. Tem um monte de, sei lá, aquele cara, aquele português lá, o Vira-Vira. Roberto lá. Leal. Aí eu não quero, né? Não dá, né, cara? É a turma 80, da Xuxa. Pô, mas daí tu dá pra alguém os que tu não quer. Mas é difícil hoje em dia alguém tem LP assim, com gosto musical ruim, cara. Pô, tem um monte de sebo, tem um monte de sebo que vende disco, cara. Mas tu sabe que ultimamente os sebos já não tem mais tanta coisa boa, né? Sim, porque os caras que estão assim já foram lá e fizeram a limpa. Tem que trabalhar bastante. Tá, mais um aqui, ó. Gostaria de anunciar o estoque da loja de peças para carros e caminhões que era do meu avô. O motivo da venda é o falecimento do vozinho e a família não tem interesse em continuar o negócio. Estamos vendendo o estoque pela metade do preço. Aos interessados, posso enviar a lista com todos os produtos de estoque, Alcemar. Olha aí. Daqui a pouco tu pode renovar tua Belina toda, zerar ela lá. Eu tô com 7 Belina agora. 7 Belina? Fazer um limousine de Belina. Vamos fazer, as obras da Arena e do Beira Rio deram todas essas Belina aí pra ti. Tô aqui. Tá nas obras do Beira Rio? Coitado, pagou o quê? Só na Arena. 800 pila em cada Belina tem pago. Aproximadamente. Por aí. Umas sem motor já. Sem motor. Você já achei uma que tinha um anel e dentro? E mais um dedo junto. Um anel e um dedo dentro da Belina? Um dedo dentro do anel. Eu pego capotada a Belina. Pego batida. Não era Belino, o ex-presidente Lula? Pode. Tu perdeu o dedo aonde? O dedo que eu perdi, todo mundo sabe da história. Não vem ao caso agora, porque hoje é um dia especial pra mim, sabe? É. Recebeu a mensagem da popozuda, né, presidente? É uma mensagem bonita, uma mensagem carinhosa. Eu dizia coisas bonitas pra mim e foi ali que eu perdi meu dedo. Olha só, cara. O e-mail pra comprar a Belina. Não, a Belina não. A loja de autopeças do vô que faleceu aqui, ó. É vendoestoque@gmail.com. vendoestoque@gmail.com. Cara, roubou meu e-mail esse aí, hein? Eu tô o vendo estoque? Eu vendo estoque agora no verão, né, Magnata? Agora, ó. No teu tem que ser torra o estoque. É o torra-torra. Isso aí. Magnata. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7. Logo mais às 8 da noite tem o Bola nas Costas aqui na Atlântida. O doutor Alceu vai dar as manchetes pra gente. Diz aí, doutor Alceu. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Vou tomar um Perini, doutor Peter, pra ouvir o Oscar aqui no Bola do Rio Grande do Sul. Confirmou o Oscar. Então, que beleza. E um amigo nosso que a torcida do Grêmio conhece muito ele. Aí vamos pensar, um jogador, não sei quem, não. É o Duker. O Duker é um dos maiores espalhadores da geral do Grêmio desde o princípio de tudo. E o Duker vem aqui hoje também. É um gremista, gente boa, gente aí, que se tornou nosso amigo. Verdade. E também estará junto com os caras no Bola nas Costas. Que beleza. Doutor Peter. Pois não. O Corinthians quer levar o Júlio César do Figueirense, doutor Peter. Ora, por mim, doutor Alcim. Mas vão se cagar, não vão tirar desse o Júlio César no Figueirense. Exatamente. O que mais, doutor Alceu? O Xavi é dúvida do Barcelona contra o Pilsen. O Pelé disse que se fosse jogador hoje, queria jogar o seu Xavi, né? Não, ele disse que se ele fosse jogador hoje, vendo a seleção da Espanha, que pra ele é a melhor de todas. Se eu fosse jogador hoje. Tem o áudio. Tem, deixa ele falar então. Quem tu seria na seleção da Espanha, Pelé? Tá. Eu não sei. Ah, é o Xavi. Foi isso aí. E o Pelaipe disse que o Douglas fica pra 2012, doutor Pedro. Ó, isso é bom pro Grêmio, hein? É, exatamente. Já falou aí do D10. D10 não sai. D10. É o R10 e o D10. Agora é o D10. Eu falar D10. E o Dagoberto, o senhor já sabe aí, doutor Alceu? O Dagoberto. O Leão disse que o Dagoberto tá no Inter. Cara, já, o Leão é impressionante. O Leão chegou lá e disse que o Rogério Ceni ele não manda. É. Não manda, Kike. Ele tem uma história, mas não manda. Não manda. Né? Aí o Dagoberto, que é o melhor atacante dele, o Sabrina tá voltando agora devagarinho, ele já botou na empresa, já largou o Dagoberto contra a torcida, né? Impressionante. Aí você já tem um pré-contrato assinado com o Inter, tá dentro da lei, tá tudo tranquilo. Ou seja, já ferrou com o São Paulo, já, né? A verdade é que se nenhum time do exterior pedir chamar o Dagoberto vem pro Internacional no ano que vem. É, mas pela reação do presidente do Inter, o Luigi, o Dagoberto tem pré-contrato assinado mesmo. Não, isso é um fato. É. Há um pré-contrato assinado. Inclusive o Calheiros nos falou isso agora há pouco, às 5 da tarde, aqui no Drops Grenal. É, mas se não tiver uma exatamente, uma oferta do exterior. É. Na janela ali, né? Era isso. E é só em abril que ele pode vir. Doutor Alceu, muito obrigado, tá, doutor Alceu, pela sua brilhante participação aqui. Vou tomar um banho agora, doutor Pé. O menor preço comprovado pelo Datafolha é o presente de aniversário do Big pra audiência do Pretinho Básico. Não é propaganda, é pesquisa. Big é o menor preço. Multifuncional Wireless HP Photo Smart D110, ou melhor, D110. Com a nova tecnologia ePrint, que permite imprimir de qualquer lugar usando o seu dispositivo móvel na internet. Que massa, meu. Que isso, hein, velho? Tu pega o teu dispositivo móvel, o teu telefone, e manda imprimir alguma coisa. Wireless. Que beleza, hein, cara? A sua impressora possui um e-mail, portanto, basta selecionar o e-mail da sua impressora, anexar a foto ao documento e enviar para o e-mail da sua impressora. Com o ePrint, e sem a necessidade de estar conectado ou pertinho da sua impressora para que seu material seja impresso. No Big, esta multifuncional D10 e-print sai por... Por? Chuta. Chuta. Ah, isso chuta, vale mas chuta. R$950. R$950. Cara, pra não dizer mil, entendeu? Eu te consigo, então, por R$339 à vista, Maurício Amaral. Quantas de 339? Ou 10 vezes sem juros de R$33,90. Essa multifuncional utiliza cartuchos originais HP, que no Big você encontra com preços a partir de R$34,90. Tá comprovado pelo Datafolha, o Big é, de fato, o menor preço. Obrigado pela atenção. Vai daí, Pi. Muito bem, o navio com o Cristiano Manoaldo. Oh, que saudade do Cristiano Manoaldo. É o Mr. P, é o Senhor P, é o Jacobi. Raios! Lá estava o navio em que Cristiano Manoaldo e Maria viajavam. E de repente... afundou o navio. Ah, não. Os dois, o casal, foi parar numa ilha com... Uma ilha ali, apenas um coqueiro no meio. Só que junto com eles, um mineirinho. Mineirinho safado. Ali o trio. E aí no primeiro dia, o mineirinho ficou de olho na Maria, gostou do que viu. Gostou do que viu. Apesar Cristiano do Manoaldo não percebeu, né? O mineirinho propôs o seguinte. Aí o mineirinho propôs dizendo aqui, ó. Olha o mineirinho falando pro Cristiano Manoaldo. Agora que você, Manoel, por quê? Eu vou subir nesse trem qualquer aqui pra ver se avista algum navio. E você e sua mulher ficam ali embaixo, tá bom? Ah, o Cristiano Manoaldo olhou e disse, ô, rapaz, tá bem. Aí gostei da ideia. Aí o mineirinho subiu no coqueiro. Eu subo no coqueiro. Lá de cima olhou pra baixo. Tô olhando. E disse... E olha só o que eu disse. Pare de transar aí embaixo, vocês dois. Ué, aí o Cristiano Manoaldo, rapaz, nós não estamos a fazer absolutamente nada aqui embaixo, muito menos é transar. Olha, para de transar embaixo, vocês dois estão avisando. E assim foi indo, passaram mais alguns minutos. Eu tô vendo vocês dois transando aí embaixo, vou parar com isso. E o Cristiano Manoaldo insistindo. Olha, rapaz, não é verdade, já estou até irritado contigo aí em cima, dizendo para o amigo que não estamos a fazer nada aqui. E assim, depois de um tempo, com esta briga toda acontecendo, o Cristiano Manoaldo e o Mineirinho fizeram a seguinte combinação. Vou eu então subir aí em cima para sim, ficar de olho. Sobe aqui eu... pra ver esses dois transando aí embaixo. E aí o Cristiano Manoaldo indignado disse, então eu vou subir agora. Também. Eu vou descer, só um pouquinho. E lá foi o Cristiano Manoaldo pra cima do coqueiro. Se encontrar no meio do caminho. Ah, no meio do caminho. Aí eu estou a subir ali, agora que vai ficar ali embaixo. E pescar, vou olhar se tem algum navio. E aí foram. Quando chegou lá em cima, Cristiano Manoaldo olhou pra baixo e disse: ora, pois, não é verdade que aqui em cima dá a impressão de estarem atrasando. Eu não tô dizendo, eu não tô falando, pisaca, falei, rapaz! Valeu, Pi! Grande abraço de Carlos Eduardo Diniz de Porto Alegre. Manda um vá pro SUS pro ex-presidente Lula. Vá pro SUS! É, tem uma campanha, né, pra que o Lula faça o seu tratamento pelo SUS, e aí tem um e-mail aqui que chega falando sobre isso, né? Lula vai começar a quimioterapia em 2 dias. Se fosse um Silva qualquer, esperaria 76 dias no SUS. Matéria publicada no jornal O Globo. O Ministério da Saúde, responsável pela Política Nacional de Combate ao Câncer, tem fracassado nas ações para atender doentes de câncer enquanto a doença avança no Brasil. Conforme o tipo de tratamento, nem a metade dos pacientes que procuram o SUS consegue assistência. E num contexto em que o tempo é fundamental para a cura, a espera média pela primeira sessão de radioterapia chega a ser desesperadora, mais de 3 meses. Os dados constam de auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU. 76 dias aí. O SUS é um bom sistema de saúde, cara. O problema é exatamente isso aí, que tem muita gente para atender. Então, se tu é atendido, tu é bem atendido. Os médicos que atendem no SUS, que atendem quem está sendo atendido pelo SUS com a mesma eficiência e tal. É bem atendido, só que demora para ser atendido. Exatamente. Se tu conseguir ser atendido, tu é bem atendido. Mas só que esse problema da questão da saúde aí, ele é mundial. Não existe nenhum país no mundo que consegue que todos os seus doentes sejam atendidos imediatamente e bem atendidos. Não existe. São os grandes interesses da Vicoimbra. Não, mas não é, cara. Não tem, é impossível. Tu não consegue fazer. Consegue. Mas não consegue atender toda a população. Mas aqui. Com prontidão e com eficiência. Mas aqui, Davi, cara, eu queria previdência. Fica a dica. É a corrupção, né? Que come muito do dinheiro que deveria ser investido. É a área mais. É o top da corrupção. É a saúde. Corrupção mais ataca. Fica a dica pra quem quiser ver. É o documentário do Michael Moore sobre a saúde dos Estados Unidos. Lá ele explica muita coisa, entre elas, por que os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde. Agora tem, né? Obama criou. Agora, mas passou os últimos 80 anos sem ter. Mas é inspirado no SUS, até o programa do Obama. Que é muito bom. Mas tem uma ideia. Só que também é um pouco fascista isso, né? O presidente Lula, ele trabalhou a vida dele toda e conquistou um monte de coisa, inclusive para poder pagar pela saúde. Óbvio que a gente queria que todo mundo no Brasil recebesse um tratamento perfeito. Não há um problema com o Lula ter dois dias. Exatamente. O problema é as pessoas esperarem 76. Esse é o problema. Exatamente. É outra ponta. Se o Lula pode, o que faltava aí o Brasil... O vergonha seria o presidente, o ex-presidente do Brasil... tá com um problema desses aí e tem que esperar 3 meses. Isso ia ser vergonha pro Brasil. Eu acho que aí é obrigação do país dar o tratamento pro presidente. Como o é cara, porque o cara é um ex-presidente. Exatamente. Porque aí ele é diferente dos outros? Sim, ele foi presidente da República. Ele é diferente. Ele é diferente. Ah, claro que é. Sim. Zacarias, quer falar com quem? Zaca, quer falar? Não quer falar? Alô, Terra? Quer falar, Zaca? Ô, Zaca, eu falei pode falar, Zaca. Pode falar comigo, Zaca. Pode falar. Pode fazer uma charadinha? Pode, faz uma charadinha, já Zaca. Acabou o assunto, já acabou, já assunto acabou. Triste, já é triste, é verdade. Tá, eu vi que o Zacarias falando, foi se deprimindo, se deprimindo. Pois é, assunto tá meio chato. Confuso, hoje. Tá com a cabeça em São Paulo já, né? Não tá, não. Tá sim. Vai logo, cara. O Thiago Machado mandou aqui a charadinha. Qual é, Zaca? Na frase, João é dono de posto, João é o dono de posto de gasolina. Tá. O João é um sujeito... Sujeito rico. Não, é composto. Qual o carro que acabou de sair do forno? Carro. Acabou de sair do forno, carro. O que assou? O que assou? Boa, essa. Boa. O Dedé não tá mais, você não é mais amigo? Ai, Dedé. Não chama que ele vem. É. O que é um policial que se olha no espelho? Qual policial que se olha no espelho? Todos, né? Tá. É um policial civil. Civil! Ah, falei pra não chamar o Dedé? Não, mas é boa. É boa. Charadinhas novas. É nova. Por que a loira abriu o biscoito no supermercado? Essa é só o que tu falou agora. Tempo. A loira abriu o biscoito pra comer o biscoito. Ele tava escrito assim, ó. Abra aqui. essa fazia. Abra aqui. Essa foi pra matar o cara mesmo. Essa foi pra matar mesmo. E a última, qual o cara que resolve o cubo mágico mais rápido? Tempo. É o Will Smith naquele filmezinho A Procura da Felicidade. Ele resolve, né? Ele resolve e aí consegue um emprego. É o daltônico. Ô, meu, deixei pendurado pra esse bloco aqui, Davi. Posso usar tua vaga aí pra ler esse texto? Use à vontade. Esse texto é muito bacana. Procura-se um autor, aliás. É dele? Do Procura-se um autor? É, não. Procura-se o autor, tá escrito no lugar do autor aqui. Mulheres caras vezes mulheres baratas. Cara é a mulher que, quando a vida lhe deu um limão, fez logo a limonada. Uma jarra enorme, gelada e adoçada de limonada. Mulher barata é aquela que ficou azeda quando recebeu o limão. Cara é a mulher que, diante dos sonhos desfeitos, reorganizou-os como pôde. Juntou caquinhos no chão, catou migalhas, mas se refez. Mulher barata é a que manteve sonhos extintos. Cara é a mulher que descobriu seu corpo, apaixonou-se pelos seus defeitos e aprendeu a exibir-se com a maestria de quem é segura de seu poder. Barata é aquela mulher que nem sabe como é direito. Cara é a mulher que saiu à luta, foi ao fundo do poço e voltou. Barata é a mulher que vive nas bordas, dependurada, sem coragem de se soltar. Mulher cara tem amigos, muitos amigos, verdadeiros amigos e pela vida inteira cheia de amigos. A barata tem conhecidos. Mulher cara é leve e livre, a barata é pesada e presa. Mulher cara tem brilho nos olhos, barata tem rugas. Mulher cara é rara no mercado, mulher barata pencas. Pilhas, lotes, containers lotados de mulheres baratas. Mulher barata. Porque mulher barata, ninguém quer. É barata. Depende também, né? É, depende da ocasião, né? Da hora também. Às vezes o cara também. Depende da ocasião, às vezes em quando, né? Cara, vocês são desprezíveis, vocês são baratos. Vocês são baixos. Nós é raso. Nós é raso. Mas é que a mulher cara... É cara. É melhor não falar. É que a mulher ou é cara ou é coroa. É que mulher cara é pra casar. Mulher barata é pra gastar dinheiro. Por isso tem uns containers aí de mulher barata. Esses dias eu tava conversando com meu amigo Potter aqui sobre esse assunto. Não de exatamente mulheres caras. Mas vocês imaginam uma mulher muito bonita. Aquelas mulheres que chamam a atenção de todos os homens. E de todas as mulheres. E de todas as mulheres. Sabe aquela mulher que realmente ela tá fora do comum, certo? Sim. Essa mulher passa a vida inteira com homens e mulheres olhando pra ela, admirando ela, uns cobiçando, outras invejando, certo? E aí, de repente, ela começa a envelhecer, certo? Imagina uma mulher dessas com uma certa idade, certo, e ela já tá murchando, já tá perdendo o viço. Como é que deve ser pra ela não ter isso com que ela se habituou toda a vida dela? Ah, essa admiração e essa inveja, né, cara? Pena que a Ju não tá aqui pra responder pra nós. Pois é. Mas o Cid Moreira tá. Sim. Chega aí, boa noite, Cidão. Tudo bem, Cidão? Boa noite. Já perdeu tudo o busto, bem, né? Tá bom, grave, hein? Hoje está muito bom. Dormiu cedo, acordou cedo, não bebeu nada. Não, não tenho este hábito da bebida. Tu não bebe? Não bebo, eu estou tinindo nem para outras coisas. Nem um esquinho, nem um esquinho. Cid Moreira é esportista, rapaz, joga tênis. Faz barra. Você me acompanha, você sabe. É verdade. Claro, verdade. Quem já viu as fotos da revista Caras? Uma pessoa que é bonita e desejada e envelhece, o que acontece? O que passa na cabeça? Não tenho conhecimento, porque não é o que acontece comigo. Eu estou muito bem. É verdade. Estou absolutamente normal. Se o Boris Casoy está apresentando o jornal, por que que tu não podia estar apresentando também, né, Cid? E veja que ele está acabado. Acabado? Eu estou muito bem. Olha aqui. Substituído pelo William Bonner. Dê uma olhada aqui. Que isso, Cid? Que isso? Remédio de rir mesmo, Cid. Eu não estou bem para a minha idade. Está bem. Parece o homem do saco. E o chapeleta? Vou te mostrar. Ei! Vai no salmo aí, meu. 40 segundos, vai. 40 segundos pro teu salmo, Cidão. Salmo enviado por Vivian para esta segunda-feira. Dedicado a você, Davi Bichona Coimbra. Muito obrigado. Kremlin. É como diz o Fetter, Bichona não é ofensa, né, Fetter? Cala a boca. Kremlin. Berlim, só pra te ver. E poder rir, luzes, jasmim. Meu coração, vaso quebrado, ilusão fugir. Da fronteira de topázio e lã, vou até rubi. Sedução, poder sonhar, estupidez. Você arrasa e me arrasou. Só pra anoitecer. O que é escuro, ninguém me beijou. Isso, mas não deu, escuro, não deu. Não deu o quê? Não deu pra não segurar até o fim, acabou. Vem aí a voz do Brasil. Não, você falamos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela audiência, cansado. Parceria e preferência pelo Pretinho. Tchau. Ilusão.